essa boquinha, outra boquinha beijar. Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar. Paredão de subidu, chama papá. O Alagoano estourado. Pra subir já. Alô, pastor Thiago Júnior, tá? Chorou, papai. Nosso som é lá, se você vai gajar. Dizer tá rolando e não pode parar. Pensar na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Vê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Olha comigo pra valer. Assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos se amegar. O piseiro vai bombar. Chama, vai. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho, vamos juntos se amegar. O piseiro vai bombar. É o som dos paredões. O patrão defende o paredão. O nosso som é massa e você vai gostar. Dizer tá rolando e não pode parar. Pesar na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Se dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos se amegar. Piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos te arregar. O piseiro vai bombar. Machuca. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos te arregar. O piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. O Alagoano estourado. Essa é a mais chocada dos paredões de todos os tempos. Estourou, papai. Tchau. Eu tô legal e a geral tô de boa. E que essa é uma pisadinha swingada. E eu já tô passando mal. Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Sobe e contagia, é o som da sensação. Tô legal e a geral tô de boa. E que essa é uma pisadinha swingada. Já tô passando mal. Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Só que contagia é o som da sensação. Tô no meio da mulherada, a macharada. Ui! Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo. Tchau! Ui! Tô no meio da galera, a mulherada me espera. Tome o uísque de montão, só não pode ficar bebo para não cair no chão. Tô legal e a geral, tô de boa. Na palma da mão, só que contagia é o som do paredão. Tô legal e a geral, tô de boa. E que a sala pisadinha suingada, já tô passando mal. Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Só que contagia é o som do paredão. Passando mal, coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Só que contagia é o som do paredão. O legal e a geral, tô de boa e que astral, a pisadinha swingada. Já tô passando mal, coloca a mão pra cima e bate.

colchão, fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó. Chama na pressão, chama no pisando do papai. Vai! Cê é uma banda, é no seu teclado, papai. Segura a pressão dos paredões aí. Espirma assim, ou sensação. Eu disse vai, vai achando que não vai doer. E vai ser molezinho esquecer. Se prepara que tu vai sofrer. Vai! Quando a balada acaba, quando teu corre passa, quando a ressaca de saudade implorar por mim, só não esquece que eu te avisei, ia ser assim. Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Tu pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Vai, vai, vai. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó, dó. Fazendo dó, dó, dó, dó, dó. Repina, repina e bota a mão no pai. nós aí. Arrasca. Chama seu papai, chama seu papai. Ale Oliveira, Rodrigo C10. Liga o som, vai aumentar o som do paredão. Liga o som, vai aumentar o som do paredão. Se liga que as meninas vai botar pressão. Se liga que as ovinhas vai botar. Fica doida e vem o paredão. Bota a mão no joelho e joga o rabetão. Ela fica louca e vem o paredão. Bota a mão no joelho e joga o rim. E pine, pine, pine, pine, pine, pine o rabetão. E pine, vai com a mão no paredão. E pina, e pina, e pine o rabetão. Cê tá pensando os paredões aí? E pine, pina, vaza. Vai lá que pina, e pine, bota a mão no paredão. E pina, e pina, e pine o rabetão. É o som do paredão, estira o fogo. É macio, papá. Se bora, meu patrão, David Barbixa. Chorou, papá. S3, 4, sonho. Ramalho, bicho. Chorou, meu filho. Chama no piso, chama na pressão. Vai, já, já. Já, já, camaré. Cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a lama. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada e tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Chega pertinho dela, vou mandar dar uma zentada. Oi, lá, barrabada, essa safada. Para de olhar pra mim assim. Cheguei no piseiro, vejo essa safada que tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro, vejo, toma, que tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabar essa safada. E olha pra mim assim. Papai, não precisa descrever o nosso sentimento. Se vai durar uma vida toda ou só um momento. Quando estou contigo o mundo para. Só o teu sorriso me acalma, eu fico bem. Não quero mais ninguém. O nosso beijo dispensa a legenda. Eu sou doido por essa morena. Sou doido por essa sentimento. Se vai durar uma vida toda ou só um momento. Quando estou contigo o mundo para, só o teu sorriso me acalma, eu fico bem. Não quero mais ninguém. O nosso beijo dispensa legenda. Eu sou doido por essa morena, não troco ela nem por mil esquemas. Eu sou doido por essa morena, não troco ela nem pro meu esquema. Chama! É pra tocar no paredão. Alô, parceiro Vitor Fernandinho. Chorou, papá. Parceiro Pedro, mercador da Bildeza, Jarapirá. Chama, bebê. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o jogo e a galera animada. Travesseiro e loja lá balançando o bumbão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o jogo e a galera animada. Travesseiro e loja lá balançando o bumbão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda pé o chão e a galera animada. Travesseiro e loja lá balançando o mudão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro, vejo minha namorada. Ela ainda pé o chão e a galera animada. Travesseiro e loja lá balançando o mudão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. Eu tô descendo sim, vai. Tô rebolando sim, vai. Faz um vídeo, tira foto, só me conta. Tá dançando sim. Tá rebolando sim. Gosta de pega de vento, de pega de coxa. Vixe Maria, vai jogando rabetão. É do movimento que ela gosta. De pega de vento, de pega de coxa. Vai, novinha! Vai! Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Vai! E joga o rabetão. Joga, joga, joga, joga, joga. Joga, joga o rabetão na tropa. Joga, joga, joga, joga, joga. Vai! E joga o rabetão. Movimento que ela gosta de pega de vento e pega de coxa. Vixe Maria, vai jogar o rabetão. É do movimento que ela gosta de pega de vento e pega de coxa. Vai, novinha, e vai jogando, vai. E joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai. Joga o rabetão. Joga, joga, joga, joga, vai. E joga o rabetão na tropa. Joga, joga, joga, Repertório novo. Tome, tome pisadinha, vai. Meu lugar preferido, onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Ai! Cabaré da Creu, nome da música, hein? Bota a sua, hein? Final de semana, briguei com a mulher. Peguei minha voz e fui parar no cabaré. Peguei no bolso. A cerveja, era minha sobremesa. A dona me deu um baculejo e tomou meu azulzinho. Tinha pegado o inveja do vizinho. Meu lugar preferido, onde eu roto no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido, onde eu roto no céu. Onde eu roto no céu. Meu lugar preferido. Adeus, adeus, ó. Adeus, adeus, ó. Tamo aqui, ó. Final de semana, briguei com a mulher. Peguei minha bolsa e fui parar no cabaré. Peguei no bolso, me deu cerveja. A rapariga era minha sobremesa. A dona me deu um baculejo e tomou meu azulzinho. Tinha pegado o emprestado do vizinho. Meu lugar preferido. Onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido. Essa ideia é nervosa, bora ali no botão. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Meu lugar preferido. Onde eu vou, tô no céu. Meu lugar preferido é o cabaré da Creu. Ui! É não, é? Brasil, abraço! Ai, que pressão. Ah! novinha chegou chapada, doida pra fazer bicheira. Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza. Pega o trem, novinha, o que você vai querer? Ela parou assim, ó. Vai, novinha chegou chapada, doida pra fazer bicheira. Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza. Pega o trem, novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó. Ai, bebê. Na xereca com pressão, foi tapa na raba, foi botadão, foi socadinha na novinha com pressão, foi tapa na raba, foi botadão, foi socadinha na xereca com pressão, foi tapa na raba, foi botadão, foi socadinha na novinha com pressão. Chegou chapada, doida pra fazer bicheira. Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza. Eu pego três novinha, o que você vai querer? Vai! A novinha chegou chapada, doida pra fazer bicheira. Sentando em cima de mim, fazendo aquela safadeza. Eu pego três novinha, o que você vai querer? Ela falou assim, ó. Chama, pai! Na novinha com pressão, foi da bala raba, foi botadã, foi socadinha na novinha, vai, foi da bala raba, foi botadão, foi só socadinha na novinha com pressão, foi da bala raba, foi botadão, foi socadinha na novinha com pressão.